Eu sou Roberto Garcia. Esse é o programa de número 202. Hoje é dia 20 de fevereiro do ano de 2019. Agora são 20 horas e 1 minuto dessa noite agradável de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje os amigos Francisco Mourão, o amigo Francisco Mourão, e a amiga Maria Antônia Paduan. Nós temos aqui no estúdio também, nos visitando, o nosso amigo Rodrigo, né, o técnico de som. E temos aqui na técnica, nos auxiliando, o Guilherme Pereira, né, substituindo aqui o André, que não pôde vir hoje. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Eu estou aqui conectado à página do Facebook e se você encaminhar a sua dúvida ou a sua pergunta, nós vamos ainda responder durante o programa. Sempre selecionamos no início do programa algumas datas que merecem ser lembradas. Então nós temos o dia de hoje, dia 20 do 2, é o dia em que se celebra o Dia Mundial da Justiça Social. E dia 23 do 2, o dia do surdo mudo. Então, como falamos em justiça social, selecionamos um texto do Espírito Emmanuel, extraído da obra Trilha de Luz, psicografada por Chico Xavier, denominado O Problema da Igualdade. A igualdade, sem dúvida, é realidade nas raízes da existência. Todos os seres possuem direitos idênticos de acesso à elevação, sob qualquer prisma. Entretanto, é preciso considerar que os deveres graduam as vantagens dentro da vida. No caminho da evolução, desse modo, a teoria igualitária absoluta é invariável utopia, que nenhum sistema político poderá materializar. A experiência e o esforço pessoal são as duas alavancas da diferenciação, a cuja influência decisiva não conseguiremos fugir. Mas, se é verdade que não podemos improvisar a ancianidade do espírito, que só o tempo confere a cada criatura na jornada para a maturação, o trabalho é sempre a riqueza real, suscetível de ser ampliada em nosso destino ao preço de nossa boa vontade. Assim sendo, não te esqueça das oportunidades que a Divina Providência te oferece cada dia em favor do teu crescimento. Os degraus da subida de nossa alma no rumo da perfeição destacam-se, hora a hora, através das situações e das pessoas que nos rodeiam. Não residem nas facilidades que nos acomodam o coração com as linhas inferiores do mundo. Salientam-se nos obstáculos com que somos defrontados. Cada problema e cada aflição, cada prova mais rude e cada luta mais árdua representam pontos vivos de ascensão que podemos aproveitar em favor do próprio aprimoramento. Aprendamos a respeitar o próximo e auxiliá-lo, na convicção de que, amparando os nossos irmãos de caminho, auxiliaremos a nós mesmos, de vez que adquiriremos o tesouro da experiência, que nos enriquecerá de visão para os cimos que nos cabe alcançar. Cada fonte vive em seu nível. Cada projeção de luz caracteriza-se por determinado potencial de radiação. Cada flor guarda o perfume que lhe é próprio. Cada árvore produz segundo a espécie a que se subordina. Cada espírito respira na esfera que elege para clima ideal da própria existência. Compete-nos buscar a posição de superioridade que Jesus nos oferece, aceitando o sacrifício pelo bem que a vida nos impõe, a fim de que nos façamos hoje desiguais da personalidade que ostentávamos ontem, perdendo os envoltórios pesados que ainda nos imantam as zonas escuras da terra e tentando a sintonia com os benfeitores que nos esperam na glória espiritual. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu posso enfim dizer: boa noite, meu amigo Francisco Mourão. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. Aqui a minha amiga Maria Antônia, ao Guilherme, ao Rodrigo, que estão conosco hoje, a todos que estão nos ouvindo. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui reunido entre vocês, com as bênçãos de Jesus, para que nós possamos, nesses próximos minutos, refletir, né, sobre essa rica doutrina que tantas oportunidades nos oferece. E você, Wilson, ao preparar o roteiro do programa, sempre caprichando, né, sempre... Olha, está claro para nós, né, o carinho, a dedicação, o esmero que você dispensa ao preparar o roteiro do programa, sempre buscando costurar e alinhar os temas, né? E mais uma vez, né, eu cumprimento e agradeço por todo o seu empenho, né, de já nesse primeiro texto já fazer uma ligação tão clara, né, com o dia que nós comemoramos hoje, que é o Dia Mundial da Justiça Social, e esse texto tão bem selecionado e tão bem escrito por Emmanuel. Eu queria iniciar o comentário falando sobre essa diferença, né, entre justiça social e justiça divina, que é algo que a doutrina espírita tanto nos oferece para refletir e explicar tantos fenômenos que talvez a gente não poderia explicar no nível social, no nível psicológico e assim por diante. E Emmanuel logo de cara já diz isso, né, que igualdade é realmente, pode ser até uma realidade, mas do ponto de vista de aplicação absoluta é uma utopia, é algo absolutamente impossível. E sobre a doutrina espírita, a única coisa que talvez a gente possa dizer logo de pronto é que, do ponto de vista de igualdade, nós somos sim igualmente filhos de Deus, nascemos igualmente simples e ignorantes, somos igualmente herdeiros da felicidade com o mesmo destino, que é a perfeição. Então, quanto a essas garantias de igualdade, sim, nós temos, do ponto de vista divino. Mas a doutrina espírita nos esclarece tanto, nos explica tanto, de que o caminho a ser percorrido por cada um de nós é diferente, é diverso. Claro, nosso Pai oferece oportunidades semelhantes, condições, articulações para que nós possamos galgar, né, degraus mais altos de consciência, degraus mais altos de esclarecimento, de evolução. Mas cada um tem a sua liberdade. Isso que é bonito na doutrina espírita, de entender isso, que nós somos livres para escolher o nosso caminho. Alguns escolhem caminhos mais retos, alguns preferem pegar alguns atalhos, outros vão por caminhos mais tortuosos. E é dessa maneira que nós explicamos as desigualdades, né, em aflições, em situações de amargura, de aflições gerais, que nada mais são do que a colheita dessas escolhas que nós fazemos. Eu não me lembro do número da pergunta no Livro dos Espíritos, Wilson, mas há uma pergunta muito clara de Allan Kardec nesse tema, que ele fala assim: se nós pegássemos toda a riqueza do mundo, dividíssemos igualmente, o que iria acontecer? A espiritualidade responde fácil: rapidamente ela ia se desequilibrar, em função dos graus diferentes de esclarecimento, de aptidão dos espíritos que já estão convivendo aqui na Terra. Temos graus de maturidade, de experiência, de competência, que fatalmente conduz a esse novo rearranjo da distribuição das riquezas, da distribuição das condições, de uma maneira geral, da condição social, e que isso deve ser interpretado não necessariamente como um mal, né, Wilson e Maria Antônia? O que se pode, deve se interpretar como mal é: a cada um de nós é dado uma oportunidade, e o que fazemos dessa oportunidade que nós recebemos? Então, aquele que recebe mais tem muito mais responsabilidade em tentar proliferar as oportunidades, acolher aqueles que precisam, dar condições de avanços em função dessa economia de escala, por ele vai ter mais condições de alguma maneira, represar recursos e multiplicar esses recursos. E que é, claro, uma obrigação que ele vai prestar contas à própria consciência dele. Aquele outro que é menos abastado, que é menos privilegiado, tem as oportunidades das dificuldades da vida para desenvolver sua inteligência, para superar os obstáculos, e cresce da mesma maneira. As oportunidades de crescimento espiritual, perante o que nós entendemos como justiça divina, são as mesmas, né? Então, eu acho que é isso que o texto nos convida a pelo menos, refletir, apenas alguns apontamentos. Eu tenho certeza que a Maria Antônia e você vão poder complementar muito melhor, mas deixando claro, né, que essa justiça social tem que ser alinhada com aquilo que a gente entende como justiça divina. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, amigos aqui presentes. Boa noite aos ouvintes. Que alegria, que prazer aqui estar. Muito gostoso, especialmente porque hoje estamos com nosso amigo Francisco. Ele sabe o quanto eu gosto de estar aqui com eles. E principalmente com as colocações que nos são feitas. Francisco já... Nossa, não tenho o que acrescentar, né? Porque ele foi muito a fundo e muito detalhado. É, eu só queria se lembrar de um ponto que nos coloca no nível de igualdade, que é a questão do uso do livre-arbítrio, de estarmos sujeitos às leis naturais. Porque quando Deus, ele nos criou, ele nos adotou em igualdade no seu processo de criação, uma vez que nós somos criação por meio dos seus pensamentos, né, Criador. E nos deu essa oportunidade de sermos co-criadores com ele na evolução. E um dos privilégios nossos enquanto ser aqui na Terra, né, o homem aqui da Terra, é o fato de nós podermos usufruir das leis naturais e, sobretudo, do livre-arbítrio. E aí, quando nós vamos utilizar o livre-arbítrio, é a hora que nós nos distanciamos uns dos outros no processo evolutivo. Então, tudo aquilo que o Francisco disse agora há pouco decorre justamente porque nós fazemos o uso do livre-arbítrio e nem sempre estamos amadurecidos para essa utilização. E muitas vezes nós acabamos usando mal, ou não usando de forma adequada, né, para o momento que nós estamos vivenciando. E por isso que nos foi enviado Jesus, para que pudéssemos guiar nossos passos e utilizar esse livre-arbítrio de uma maneira mais adequada e de forma que pudéssemos vivenciar a nossa jornada espiritual de forma mais satisfatória, sempre dirigido para o bem, para que pudéssemos alcançar mais rápido a felicidade, né? Que também é uma das condições de igualdade nossa. Então, o que me parece é que a igualdade só existe no nível divino, nos objetivos com que Deus nos criou, na colocação das leis para que pudéssemos todos estarmos sujeitos a essas leis, né? E principalmente a utilização do livre-arbítrio. O mais, realmente é impossível existir essa igualdade tão pretendida pelo homem na sociedade, por tudo aquilo que o Francisco já disse. Eu acho muito interessante, Aristóteles vai falar em liberdade e ele diz que liberdade é tratar com desigualdade os desiguais. Justiça é tratar com desigualdade os desiguais. Veja, o que num primeiro momento pode parecer como injustiça, mas não. Porque injustiça seria que todos tivessem o mesmo tratamento, porque todos somos diferentes. E talvez seja esse um dos maiores erros no processo de educação. É aquele ensinamento assim que a gente fala para a criança, olha, todos somos iguais. Se não for muito bem explicado, a criança vai ter uma experiência muito negativa com isso. Porque a gente fala, todos somos iguais, mas quando ela vai para o mundo, ela encontra pessoas que são totalmente diferentes dela, dos valores que ela conheceu, do que ela aprendeu na casa dela, e aí ela começa a medir o mundo como tendo que ser igual a ela. Se todos somos iguais, eu me conheço. Então o outro tem que agir da mesma forma que eu agiria. E toda vez que o outro age de forma diferente, ela acha que o mundo está errado, ou o outro está errado. Então, talvez seja o principal problema do início da nossa vida, da nossa apresentação à sociedade. Esse é um aspecto interessante. E o outro aspecto é, no Espiritismo, nós aprendemos que antes de reencarnarmos aqui, de termos nascido aqui, nós passamos um bom tempo no plano espiritual. Não sabemos exatamente, porque não existe regra, né? Algumas dezenas de anos, outras algumas centenas de anos, talvez. Mas, durante esse tempo, nós tomamos conhecimento das nossas mazelas, dos nossos erros, das nossas fragilidades. E fomos muito bem orientados, assessorados por espíritos nobres, né, que nos auxiliaram a retornar para cá com um planejamento reencarnatório, com um mapa que nós deveríamos seguir para nos melhorarmos onde era necessário. E estava muito certo para a gente lá no plano espiritual, mas aí a gente nasce aqui e, balbal, esquece tudo. Não lembra mais de nada. Olha para o mundo cheio de luzes, cheio de cores, piscando, chamando atenção, oferecendo coisas para a gente. E a gente passa a querer as coisas que o mundo oferece. Coincidentemente, eu até fiz esse comentário numa palestra que eu fiz em Santa Bárbara ontem, mas é assim, quem já teve a oportunidade de assistir esses canais infantis, né, Discovery Kids, esses canais de criança, Nickelodeon, vai perceber uma quantidade de comercial de produto para criança, que é uma coisa absurda. Tem mais comercial de produto, de brinquedo, do que programa mesmo. E aí a criança, desde muito jovem, já vai buscando o desejo pelas coisas. A nossa sociedade nos ensina que bem-sucedidos são as pessoas que possuem muitas coisas. Então, baseado nessa métrica, ela vai começando a viver e se esquece do lado moral completamente. Se esquece do que assumiu, né, de comprometimento antes de retornar para cá. E o que é interessante é isso. E aí ele olha para a vida dele, compara com a vida do outro e acha que a vida dele é um fracasso. Ou então ele imprime todas as forças, empreende todas as forças dele para poder conquistar coisas, em detrimento da convivência com a família, do próprio bem-estar, da própria saúde. Então, essa questão da igualdade não vai existir, porque alguns de nós precisamos viver algumas experiências. Por exemplo, talvez alguns tenham que viver uma experiência de muitas posses, né? Estão sendo provados, assim dizendo, quanto ao uso adequado dos recursos, do dinheiro, em benefício da coletividade. Outros têm que aprender a viver com muito pouco. Agora, o que a gente está dizendo aqui não é que nós tenhamos que nos acomodar no lugar onde estamos. Não, temos que superar a prova. Exatamente, temos que superar. Isso é, temos que ser felizes onde estamos. O que é importante no Espiritismo, que nos alenta tanto, é que essas provas, como você bem colocou agora, da necessidade ou da abastança, são igualmente importantes. Exato, não há uma mais importante. Não, é que quem tem a necessidade olha para a abastança e fala, aquela vida é melhor do que a minha. Não, depende da sua necessidade, do como você vai se comportar perante aquilo. É o seu desempenho, é o seu esforço. Allan Kardec deixou muito claro. O que caracteriza o bom espírita, o bom cristão, aquele que está em paz com a consciência, é quanto ele se dedicou, não é quanto ele foi bem sucedido, quanto ele se esforçou para superar a prova. E você me permite um parênteses também naquilo que você está falando em relação a tratar diferente o diferente. Eu acho que um dos exemplos mais claros da pedagogia, né, e que falta em um certo esclarecimento até para os pais de hoje, é exatamente isso que você falou em relação aos filhos. Então, a gente ainda observa alguns conflitos entre os filhos, porque o pai que é consciente, a mãe que é consciente, ela tem que perceber as necessidades de atenção, de educação e de disciplina diferentes para os filhos. E muitas vezes isso eles não entendem, né? Tem eles falam, dois mas filhos que são seres diferentes. Diferente? Não, porque ele precisa mais disso e você precisa menos disso. Aliás, seria bom até você transferir a sua experiência para ele, porque esse é um talento que você já adquiriu. E se a gente fizer, de alguma maneira, uma extrapolação para a nossa sociedade, a gente vai acabar entendendo que essa diversidade, essa diferença, é a grande maravilha do nosso pai que coloca à nossa disposição. Porque é diante dessa convivência com a diferença, nós vamos perceber que cada um dos nossos irmãos já passaram por experiências diversas, já fizeram escolhas diferentes das nossas, talvez não tenham a experiência e o talento que nós adquirimos, mas têm outros. Essa que é a grande sacada. Eles têm outros. E é nessa colaboração mútua que a humanidade vai crescendo. Se a gente entender isso, falar assim, não, ele é diferente de mim, talvez nisso ele não tenha compreendido ainda, ou não tenha vivenciado a experiência que eu vivenciei, mas ele tem outra vivência, ele é bom em outra coisa. E aí que está a grande vantagem de nós estarmos em convivência constante, contínua, com irmãos que são espíritos com experiências e idades cronológicas diversas. Não me refiro aqui à idade do corpo físico, mas à idade, inclusive, do espírito no que se refere à sua quilometragem, vamos dizer assim, espiritual. Não fomos criados no mesmo dia. Lógico que não. No sétimo dia, e, né? E isso é claro nessa convivência na nossa sociedade que há irmãos, né, mais experientes que nós. Não há nenhum problema nisso, pelo contrário. Assim como há irmãos mais carentes que nós. Isso é bonito, isso é importante, a gente perceber isso, valorizar essas oportunidades para que a gente possa aprender com os mais experientes e auxiliar os que precisam mais que nós. Né? Acho que é isso. O Francisco citou muito bem a questão da experiência e eu até tinha assinalado aqui no texto quando o autor diz que a experiência e o esforço pessoal são as duas alavancas para transformar, para mudar a sua realidade. E aí eu me lembro da frase que a vida só existe na realidade concreta. Isto é, a experiência é o único caminho para você evoluir. A vida só existe na realidade concreta. A vida só existe quando você a observa e a experimenta. A vida não é uma construção mental, ela é um fazer, é um agir. Então é agindo e fazendo que você vive e adquire experiência, que é isso que o Francisco está dizendo, isso que nos faz evoluir. Daí a importância, reiterando novamente a fala do Francisco, a importância da reencarnação e das diferenças. Porque muitas pessoas às vezes não entendem, mas por que que tem que reencarnar? Eu não posso ficar no plano espiritual sem ter que vir para cá, passar por tanta dificuldade assim? Não estava bem lá, mais ou menos, pelo menos? Você está adiantando até um item do nosso próximo bloco, né? Está tudo ligado. Precisa mesmo voltar? Precisa. Por que a gente volta? Porque lá, no plano espiritual, a gente se liga com os iguais. Você se aproxima daqueles que são semelhantes a você. É uma sintonia, é um radinho que você sintoniza as pessoas que são muito Ou próximas seja, de você. Pouco você vai progredir. Pouco você progride, porque pensam igual a você. Se você tem raiva, né, tem um problema para resolver com raiva, vai ter muitas pessoas fortalecendo a sua raiva, também com mais raiva lá, dando força para a sua raiva. E assim por diante. Mas quando você vem para cá, não. Você é obrigado a se submeter à convivência de pessoas que são totalmente diferentes de você. E é com isso, quando a gente se abre, e o autor vai dizer aqui no último parágrafo, nos façamos desiguais da personalidade que ostentávamos ontem. Isto é, abrindo mão daquilo que você acha que é você, porque não é você. Você é um ser em construção. Exato. Você não está pronto para falar, eu penso assim. Não, você não pensa assim. Alguma coisa você na sua vida assim. Te levou a pensar assim hoje, mas você vai pensar diferente amanhã. Então deixe já essas crenças do passado, fique aberto para outras realidades, né? Aí a gente adquire novas experiências e realmente faz da vida uma ferramenta para a evolução. Wilson, eu gostaria que você repetisse a frase que você acabou de dizer agora sobre essa realidade, que a vida se torna real. A vida existe concreto. Na realidade concreta. Tá, eu queria questionar ou discutir um pouco essa questão. Sim. Porque a realidade espiritual também é concreta. Sim, sim. Porém, no também plano espiritual, no, né? Porque a gente continua evoluindo no plano espiritual. Em alguns aspectos, é bom a gente lembrar disso também, que quanto mais evoluído o espírito, maior tempo ele permanece contribuindo na espiritualidade, porque ele tem condições. E quanto menos evoluído ele for, muitas vezes ele tem mais necessidades de voltar para o plano terreno. Mas nós não podemos esquecer que a realidade espiritual também é concreta. Sim, ela só não é material, que eu acho que esse é um aspecto muito importante, é, não, que para de, o ouvinte... De realidade concreta, indiferente ao plano que você está. Mas, na isso. verdade, a abordagem, Maria Antônia, é essa daqui. Vamos entender de outra forma. É, nós vemos a vida de uma outra pessoa e pensamos que poderíamos ter feito outras escolhas. Mas eu só vivo o resultado daquilo que eu escolhi. Nunca você tá daquilo que eu não escolhi. Você está falando da sociedade terrena, né? Isso. Não, mesmo no espírito. Você só vive Sim. o resultado das suas escolhas. Você vive aquilo que você escolheu. É a sua realidade concreta. Mas foi com base na sua escolha. O outro caminho não existe. É uma vida que não existe. O problema é que a pessoa projeta a felicidade no caminho que não existe. Eu acho que você está falando de experiência, né? De experimentar algo pela sua ação, seja ela em qualquer plano, é isso, né? Exatamente. Sim. Seja ela em qualquer plano. Exato. Sendo que no plano material, as experiências são bastante intensas e necessárias para esse avanço maior de cada um de nós, que somos espíritos em última análise. Acho que é isso. Que é um item que a gente vai falar até no bloco seguinte. Bloco, né? De que a gente precisa dessa experiência terrena, como está colocando Maria Antônia, para desfrutar de certas experiências que são únicas. E você, pelo que eu estou entendendo, tanto no plano espiritual como no material, você quer dizer essa questão de que tudo que a gente precisa planejar não vale de nada se a gente não executar. Seja Exato. Ela você projetar tanto... a felicidade Exato. Em algo que não existe, num tempo que não existe ou numa escolha que você não fez. Por exemplo, eu me casei com essa, mas se tivesse casado com a outra, eu seria mais feliz. Eu fui publicitário, mas se eu tivesse sido médico, eu seria mais feliz. Como essa se... realidade a não gente existe. Supõe, né? Exato. É. Você projeta a felicidade em algo que você não tem. O que eu quero dizer é que você só pode ser feliz na sua realidade, que é o que o Francisco veio dizer. Indiferente a ser pobre, né? Não miserável, porque miséria é outra coisa. A miséria é fruto do egoísmo humano. Né? A miséria não é natural e não é uma experiência imposta por Deus. Nós causamos a miséria. Né, por conta dos nossos sistemas, né, e da própria sociedade. Então, nós somos os causadores da miséria que existe no mundo. Não são os governantes, somos nós. Então, indiferente a isso, nós só podemos evoluir e sermos e ser felizes na realidade nossa, onde eu estou hoje. Isto é, no momento onde eu estou, no avanço em que eu me encontro, eu tenho que ficar bem aqui. E essa pessoa que vive em paz onde ela está, ela avança na experiência. Aquela situação não permanece. Porque ela já aprendeu aquilo. Então ela vai para uma experiência diferente. É um dinamismo que não... Mas você entende que como funciona a sociedade, realmente as pessoas não vivem dessa maneira. Quer dizer, a gente... eu entendo o que você está colocando. que é muito importante que a gente tenha essa postura de viver a realidade dentro daquilo que nós estamos agora, que nós estamos realmente vivenciando a experiência. Mas não é bem isso, porque quando você vê, você mesmo citou o exemplo da criança que é bombardeada por propagandas nos programas de desenhos infantis, nos canais de televisão, né? Então, o mundo das relações sociais cria uma situação de pressão em cima das pessoas e elas vão se sentindo infelizes. É preciso ter muita maturidade para que elas não se sintam insatisfeitas, porque a insatisfação ela é oriunda de não atingir as expectativas que são propostas para elas, e não que ela própria deseja, às vezes. Ela passa a desejar, mas ela não desejava aquilo. Mas tamanha é a pressão, tamanho o trabalho das psicologias comerciais, que as pessoas acabam sendo levadas. E isso não é só criança, é a criança, é o adulto. E daqui a pouco nós estamos tendo uma sociedade indiferente, uma sociedade. Por isso que a gente acaba não tendo relações mais pessoais, e são sim mais virtuais do que pessoais, não é? É a chamada modernidade líquida, né? Como eles chamam hoje. Mas é uma coisa curiosa, Maria Antônia, que a gente não pode deixar de citar. A sociedade é produto, não é causa. É verdade, é produto. Nós nascemos, ela já estava lá, mas ela é produto. Né? Ela foi desenvolvida daquela maneira por homens como nós. Então, nós podemos mudar a sociedade, sim, também. Então, essa é a ideia. A ideia é olhar criticamente para a sociedade, entendendo que, com a nossa transformação, a gente transforma a sociedade. E não simplesmente nos submetendo a ela. Isso. Porque senão a gente fala, olha, mas a sociedade me imprimiu a fazer isso. Né? É cômodo daí, né? É cômodo, na verdade. Eu sei que a gente já passou até do horário para fechar o bloco, mas está tão bom. Deixa eu só falar mais um pouquinho. Sem dúvida, não. Deixa esse negócio de horário para lá, Francisco. Né, à medida que cada um de nós vai falando, vai puxando a ideia no outro, né? E assim, me surgiu um ponto importante que a gente precisa lembrar. Eu acho que logo, logo você vai fazer o anúncio da importância do estudo, da doutrina e tudo mais, né? De ler os livros, né, fundamentais da doutrina, para que a gente possa realmente compreender os princípios fundamentais dessa maravilhosa filosofia, né? Enfim, o que me fez pensar aqui? Essa necessidade que nós temos, né, de vivenciar experiências diferentes, né? Que isso está muito claro. E na doutrina espírita, Allan Kardec, ao ler as obras, todo mundo que for ler vai perceber lá, ele classifica os espíritos numa escala. E essa escala, obviamente, só pode ser classificada em função do nível de experiência de cada espírito. Então, fica muito claro, muito lógico, a gente admitir a humildade de que é impossível nós adquirirmos tudo o que precisamos adquirir em termos de experiência numa única existência terrena. É impossível, vamos ser humildes e admitir isso. Porque o nível de experiências para adquirirmos sabedoria, amor fraterno, conhecimento intelectual, tudo isso acumulado nas nossas experiências e no nosso espírito, sem dúvida, necessita de novas experiências diversas. Então, é mais uma beleza, né, da doutrina espírita, nesse sentido de ser um pilar fundamental. Por que a doutrina espírita entende que a reencarnação é algo absolutamente racional, uma lei biológica, uma lei necessária? Porque é impossível a gente adquirir as experiências e os talentos para ascender como um espírito sábio, bondoso, caridoso, com uma experiência só. Não dá. Não dá por questão biológica mesmo, da criação de Deus. Então, aliás, que a gente entenda isso. Né? Aliás, você puxou muito bem quando você fala da criação de Deus e experiência. Vamos lá no começo, o primeiro livro da Bíblia, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse: faça-se a luz, né? E a luz se fez. Tudo por fases, né? É, fases, isto é, fazer, executar. Existe alguém que executou aquela ação, não Deus diretamente. Nós aprendemos no Espiritismo que Deus não age sobre a matéria, mas sim por meio das inteligências. No caso, vem João depois e chama Jesus de o Verbo. No início, o Verbo estava com ele e ele era o Verbo. Quer dizer, Deus, Jesus é quem respondia à vontade de Deus, mas é quem executava, isto é, a experiência, o mundo concreto realizar. Né? Novamente, a gente tem aí a importância da ação, para que tudo possa começar. O começo de tudo foi a ação, foi o Verbo. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que é importante a gente lembrar isso, que a gente acaba agindo, né, ou atuando nessas nossas vidas como aprendizes, mas à medida que adquirimos experiência, nós também participamos como coautores, como a Maria Antônia tão bem falou, nesse projeto divino que você acabou de colocar. Então, que a gente valorize as oportunidades individuais de cada um de nós, que a gente preste menos atenção a algumas desigualdades e possa encarar isso, interpretar isso como uma diversidade absolutamente natural e necessária para o nosso avanço, para o nosso desenvolvimento. Que a gente possa desfrutar disso, compartilhar experiências, viver experiências dos outros, assim, no sentido de aprender com os outros, e nós possamos também auxiliar. Né? Dessa maneira que seria, acho que, a implantação de um projeto de justiça divina, em que caminharemos para um nível de igualdade evolutiva. Na medida que vamos um dando a mão para o outro, aí sim dá para entender uma certa igualdade, entre aspas, porque estaremos em categorias de evolução espiritual semelhantes. É dessa maneira que a gente tem que entender, não no sentido de igualdade material ou igualdade de oportunidades, porque o diferente tem que ser tratado diferente. Me ocorreu uma frase que recentemente eu ouvi do Haroldo Dutra Dias. Ele disse que, ele citou possivelmente uma obra, só que eu não vou me lembrar aí da citação, mas ele disse que sim, que existem injustiça, mas não existe injustiça, mas não existem injustiçados. Exatamente. Pode parecer antagônico, né? Mas não é. Cada um vive realmente uma experiência que precisa viver. Só que não precisa estender. Quando é uma experiência difícil, não precisa estender. Dá para abreviar. Desde que exatamente a pessoa tome essa consciência, aquela luta. É lógico. Aprendeu, vai embora. Né? Ninguém vai ficar sofrendo desnecessariamente. Bem, amigos, segundo o que o Francisco já disse, chegou a hora da gente falar sobre a campanha para a leitura e o estudo do Livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, esquina com a Alferes José Caetano. Nós vamos agora para uma mensagem de abertura, acho que é da Terezinha Oliveira, né, que o Guilherme selecionou lá, e retornamos em alguns instantes para o segundo bloco do programa da noite. Que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Eu acredito é na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é meu, o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pega uma cerveja gelada e agita na mesa uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Acredita na rapaziada, que segue em frente e segura o rojão. Põe fé na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro. Aquele que sai da batalha, entra no botequim, pede uma cerveja gelada e agita na mesa logo uma batucada. Aquele que manda um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira, pois o resto é besteira e nós estamos pela aí. Eu acredito na rapaziada. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita de hoje, quando estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no mesmo tema ainda que temos acompanhado nas últimas semanas, que é sobre a prece. Então, hoje ainda falamos sobre a transmissão do pensamento. Encerramos esse assunto hoje lendo os itens 13, 14 e 15. Do capítulo 27. Lembrando que esses textos todos que são estudados aqui são publicados também lá em nossa página no Facebook, para você ler, reler, comentar, compartilhar, né? Porque você vai contribuindo também com aqueles que não puderam ouvir o programa. Então vamos lá. Item 13. Acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus, muitas vezes, objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar às preces de outrem, falo de preferência às daqueles cujo proceder sente-se, há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Eu vou fazer um pequeno intervalinho aqui e já passar, né, a palavra. Eu vou lendo de trecho em trecho. Ele está dizendo aqui sobre a importância ou o valor da prece daquele que já conquistou mais valores morais em comparação com aquele que ainda não conquistou. A gente ouve muito isso, né, Maria Antônia e Francisco? Sim. Muitas vezes as pessoas pedindo, né? Viu, você não pode... leva lá o meu nome, faz uma prece por mim, faz uma prece pelo meu filho, né? Como a gente pode interpretar isso? Ou até mesmo a procura por uma determinada casa, porque sente que lá naquela casa é beneficiado. Isso tem um aspecto muito importante, porque nós sabemos que a prece, ela tem vida, né? A prece é o pensamento em movimento, tem vida. E ao ter vida, tem ação, né? Então, quando uma pessoa faz uma prece, e essa prece mobiliza a emoção, mobiliza os sentimentos daquele que está fazendo a prece, nisso ele diferencia muito bem a prece daquele que apenas pronuncia com os lábios, como diz ele, pronuncia palavras. Em contrapartida, aquele que de fato efetua uma prece com verdadeiros sentimentos, com a emoção, com o desejo, porque um dos aspectos importantes do valor do pensamento é que na prece nós temos que ter o pensamento e a vontade. Então, aquele que faz a prece, normalmente, ele obtém resultados porque ele, de fato, deseja alcançar aquilo. E tem pessoas que têm uma facilidade enorme de, ao proferir a prece por alguém, faz isso porque, de fato, tem um sentimento afetivo, um sentimento de desejo de auxiliar aquela pessoa. E tem gente que tem muita facilidade, independente de conhecer ou não. E é por isso que ocorre que algumas pessoas pedem, ai, fulano, peça para a sua mãe ou peça para a sua avó fazer uma oração por mim, né? Que era muito comum entre as benzedeiras antigamente, né? Por quê? Porque essas pessoas, elas faziam com fervor. E o que é o fervor, senão a oração, o pedido, feito com desejo verdadeiro, com sentimentos. Então, é por isso que há essa diferença entre aquelas pessoas que oram e aquelas pessoas que oram e obtêm resultados. E não podemos esquecer também que a obtenção do resultado tem muito a ver com o merecimento da pessoa para quem foi feito o pedido. Mas, ainda assim, aquela pessoa que está recebendo o auxílio do alto pode continuar vivenciando a sua experiência de dor. No entanto, ganha mais força, ganha resignação, ganha paciência através dessa oração que ela recebeu. Isso é um aspecto importante. Maria Antônia fechou o assunto. Sim. Eu só queria só talvez adicionar de que, ao ler todos esses itens, né, do bloco de hoje, né, Wilson, me faz lembrar de que prece eficiente é questão de sintonia. Então, nós não esqueçamos isso. Então, prece bem feita, prece eficaz, por trás tem uma sintonia eficaz. Se a gente puder fazer um exemplo de um programa de rádio, né? Quando está sintonizando a estação e não é exatamente, né, naquele dial certinho e foge um pouquinho, tem aquele ruído, o chiado... É a mesma coisa. E é claro que está proporcional, a sintonia é proporcional à vibração daquele espírito. Então, nesse item que você acabou de ler, que é o item 13, está muito claro isso, cara. Não tem muito que a gente possa explicar de forma mais clara do que Kardec já escreveu. Então, se aquele irmão está entrando em prece, mas ele não tem uma harmonia interna tão boa, ele não vivenciou ainda as leis naturais de uma maneira mais harmônica do que um outro irmão que já fez isso. Então é natural que a capacidade de sintonização dele é menor, né? Não é bem o que está sendo tratado nesse item, mas se a gente puder fazer um paralelo com o Evangelho de Mateus, em que Jesus fala assim: não, quando você estiver desgostoso com uma pessoa, aborrecido, brigado com um irmão, não adianta fazer prece. Vai lá, faz as pazes com o seu irmão. Não adianta vir fazer oferenda aqui no templo, entrar em sintonia. Vai lá, faz as pazes, depois você retorna aqui, faz a sua oferenda e entra em prece. Então, o que Jesus estava querendo dizer por trás disso tudo? Sintonia. Como é que a gente pode sintonizar com as esferas mais altas se nós estamos vibrando de maneira desequilibrada? É isso que Jesus quis dizer. Sendo que o rancor, a mágoa, é uma das formas de desequilíbrio. Né? Aqui no caso específico é mais geral a observação de Kardec, mas eu lembrei desse caso de Jesus, de que não adianta, qualquer que seja a nossa perturbação, não é? Ela nos desfavorece nessa nossa evocação, nessa nossa sintonia e busca pela prece eficaz. Vamos ao item 14. Por exercer a prece, uma ação magnética, como uma ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve, por isso, abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida, só o é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Nossa, dá para ser mais claro que esse texto? Difícil ser Kardec, mais claro. Mas é muito interessante que ele fala sobre a limitação, porque aquela pessoa que não se sente suficiente para se apresentar a Deus, tem vergonha. Fala, eu faço tanta coisa errada, agora como que eu vou pedir alguma coisa? Mas está diretamente relacionado a merecimento, a mérito. Ou seja, se ele tem mérito, ele está em sintonia, se o desejo dele é sincero, isso é lido, é percebido pelos espíritos. É uma até coisa, a postura dele, né? Lógico, de humildade. De reconhecer ainda a sua imperfeição. Exato. Né? Quer dizer, Kardec não podia escrever. Eu não consigo falar mais claro do que o texto de Kardec. Está muito claro isso daí. E que realmente tem a ver com o merecimento e com a intenção. Se a sua intenção é genuína, não adianta esconder se a sua intenção não é genuína. Porque a espiritualidade vai ver se eu penso, vai sentir se eu. A sua intenção. Maria Antônia, vou dar um exemplo prático aqui para você comentar. Uma mãe que tem um filho doente. Sim. E essa mãe não é apegada, não tem uma religião, não é espiritualizada, né? Mas no momento ali que ela vê o filho dela sofrendo, ela tem poder para ajudar o filho dela magneticamente? Sim, tem. Principalmente porque ela é mobilizada por essa força, esse desejo ardente do querer, né? Que mobiliza seu pensamento. Agora, se ela contar com a oração, isto vai acontecer de uma forma muito mais fácil e muito mais poderosa, porque ela receberá, dada a sua sintonia, como há pouco o Francisco falou, da importância da sintonia, porque uma mãe pode não ter nenhuma religião, mas ela ter um bom coração. E no momento que ela faz o seu desejo, ela expressa o seu desejo, normalmente ela se dirige a Deus. porque não precisamos ter títulos e rótulos de religião. Nós temos que ter os sentimentos de religação. E diante de um sofrimento, qual é a mãe que não busca essa religação superior, né? E é nesse momento é que ela consegue, através do seu desejo e pensamento, plasmar, né, essas vibrações, conectando com planos elevadíssimos. E aí, alcançando patamares elevados, as suas orações resultam em... Ela obtém os resultados necessários, né? Eu acho muito interessante quando a gente faz um paralelo, né, para a imagem, para que a gente possa entender bem esse cenário, a aplicação de passe. Né? O médium passista, ele se põe ali numa posição de pedir, de fazer uma prece para alguém que ele não conhece. Mas, de fato, aquele médium passista, a pessoa chega numa casa espírita, olha aquelas pessoas e fala, ah, são todos espíritos elevados. São não. Não. São não, muito pelo contrário. Né? Muitos são muito comprometidos, mas todos somos muito comprometidos. Mas, quando eles estão ali, movidos realmente pelo desejo de ajudar, e de pedir, é aqui que entra aquilo que nós vimos aqui, Kardec explica. Os espíritos suprem a insuficiência daquele que ora. Eu gosto muito de fazer uma comparação, uma analogia com o episódio da multiplicação dos pães. Vem o discípulo e fala, ó, tem 2 pãezinhos e 3 peixinhos aqui, ó. Só tem isso aqui para dar. Ah, essa miserinha aqui, não tem nada. Isso é fundamental para iniciar o processo. Iniciar o processo. Olha, eu só tenho isso para dar. Olha, tem uma multidão para comer, mas eu só tenho isso. Fique tranquilo, vai lá e distribui. O resto é com Jesus. Ele pega aquele pouco que a gente tem para dar, que é muito pouco, a gente tem muito, uma migalhinha que a gente tem para dar, que seja, mas pega aquela migalhinha, quando ela é oferecida de coração realmente, e transforma, multiplica por 500. Então aquilo realmente passa a ter um poder. Aquele que ora com fervor, mas não tem ainda os recursos íntimos necessários para mobilizar fluidos, ele funciona como uma bela antena, né? Receptora e direcionadora de forças que não são deles. Obviamente, isso vai estar, mais uma vez, diretamente relacionado à intenção e ao merecimento. Né? Eu acho que são duas coisas que dirigem essa eficácia dessa prece. Eu queria fazer um comentário, embora todo o tema aqui está voltado para a questão do pensamento, mas me fez lembrar a seguinte questão. O trabalho é uma oração. Né? E isso me faz lembrar também a experiência que eu tenho vivenciado com o grupo da Fraternidade Sem Fronteiras, que ocorrem verdadeiras situações chamadas de milagres, mas na verdade nós sabemos que não é. É justamente a assistência que eles têm, é o desejo. Porque quando nós somos mobilizados pelo sentimento da fraternidade verdadeira, diante dos momentos mais difíceis, nós precisamos do auxílio, e o auxílio vem nos momentos mais inesperados, né? Por quê? Porque o trabalho daquelas pessoas e o desejo daqueles corações para alcançar aquilo que não é para cada um, mas é para aqueles que estão recebendo, é tão intenso que a espiritualidade se encarrega de providenciar o que é necessário. A espiritualidade fala assim, não, ó, tá aqui a boa ferramenta, né? É uma ferramenta que vai dar resultados. Então, o grupo é usado, né? Sim. Para os bons propósitos e para os bons objetivos e planos que a espiritualidade tem de auxiliar. Esses pães se multiplicam. Esses pães se multiplicam. E Kardec vai dizer isso aí no item 15, que a gente avança agora. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas quem importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que as das 100 outras. Mais uma vez, é quase claro, né? Covardia, né? A gente tentar explicar uma coisa tão clara. Mais uma vez, eu acho que chama atenção para a importância da sintonia. E eu convido quem está nos escutando hoje, que se tiver a oportunidade de consultar a publicação de Leon Denis, o livro Depois da Morte, um dos itens desse livro, Leon Denis faz uma pequena dissertação sobre a prece. E eu acho que é uma dos textos mais lindos que eu já vi, que eu já li, escritos por um espírito tão elevado, tão poeta como é Leon Denis. E ele fala muito bem essa questão que Kardec coloca nesse item. Pouco importa o horário, pouco importa o local, pouco importa se você está sozinho, se você está acompanhado. Não interessa. Como Maria Antônia ainda falou agora, ó, estou em trabalho constante, não estou nem parado pensando, sintonizando, não, eu estou em trabalho, mas pouco importa. O que importa é a sua intenção, o seu estado de sintonia. E ele fala tão bonito, fala, no escuro das florestas, no brilhar das estrelas, não sei se você lembra disso, Maria Antônia, é um trecho desse livro, Depois da Morte, de Leon Denis, que é realmente emocionante, né? E que Kardec também coloca de uma maneira objetiva, de que não interessa a forma da prece, interessa a intenção. Eu acho que aqui a gente tem um exemplo do que acontece nas casas espíritas, nas vibrações, né? Vamos fazer, todos se reúnem com um objetivo, alguém vai simplesmente conduzir o pensamento, né, para vibrar pelos enfermos, né, pelas pessoas com dificuldades, em perturbação e tudo mais. Se você tem uma assembleia ali com 20, 30 pessoas, que de fato cada uma delas naquele momento dirigia aquele pensamento verdadeiramente, né, pedindo a Deus para auxiliar aquelas pessoas, olha, vou citar aqui o amigo Luiz Pessoa Guimarães, é covardia, né? Se todos querem, se todos estão alinhados. Então, esse é um exemplo, e o outro é o Evangelho no Lar. Quando reúne-se a família, o papai, a mamãe, a filha, o filho, né? Ou as famílias hoje são muito variadas, o amigo, seja lá quem for que esteja ali naquele momento, mas quando se reúne e tem-se o mesmo objetivo, isso é importante. Não é durante aquela prece, eu estou aqui pedindo para passar na prova, o outro está lá pedindo para trocar de emprego, o outro pedindo para arrumar namorada, né? Então, não adianta, aí não tem força, realmente. Cada um pede para si, é um egoísmo. E o que Kardec está dizendo aqui é um objetivo comum. E todo mundo entregue aquele objetivo, se anulando muitas vezes, anulando as próprias necessidades e pedindo pelo outro. Novamente eu cito o passe. O passista, no momento do passe, esquece que ele tem algum problema, esquece que ele tem alguma doença, esquece que ele tem alguma dor, e ele pede exclusivamente para aquela pessoa que está sentada ali. Ele reforça, né? Ele reforça. Isso aí, Maria Antônia? Eu só estou aqui pensando nas questões da... Porque existem práticas religiosas que repetem palavras, né? Alguns que chamam de mantras. E eu fico aqui pensando, se é tão importante, tão profundo, né? É preciso que essas pessoas coloquem muita emoção naquilo que está fazendo. É lógico que não é por muitas palavras que Deus nos ouve, né? Já existe um capítulo só para falar sobre isso, né? E existem condições, inclusive, para nós orarmos. A gente já tem essas recomendações do Evangelho. Mas o que a gente nota é que quando as pessoas, em grupos ou sozinhas, isoladas, se colocam a fazer repetições, né, de orações, vai chegando um momento que a pessoa passa a fazer aquilo muito maquinalmente. E aquilo que poderia ser uma oração tão profícua, às vezes em 2, 3 minutos, às vezes a pessoa fica ali 30 minutos repetindo, quer dizer, perde o valor desse esforço, né? Então, eu vejo que é muito importante esse capítulo e eu vejo muito mais ainda a importância desse programa que vai ao ar e que muitas pessoas nem são espíritas e ouvem, é justamente para aprender, para entender o significado da prece, né? E o valor desse significado. Porque quando nós vamos entendendo desta forma, a maneira como é colocado no Evangelho, fica muito mais fácil para a gente fazer oração, né? Porque a gente entendeu até esse momento que nós precisamos ter sentimentos. E aliado a esses sentimentos, ter boas condutas. Como em todo momento do Evangelho, Jesus sempre recomendou nós estarmos sempre ligados ao bem. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros, que unindo esforços, tornaram-se os semeadores que seguem semeando as sementes do amor. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste, pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. Nosso agradecimento a cada um de vocês. E se você ainda não colabora, participe. Colabore e você também ajude a manter a União Rádio Web no ar. Existem muitas formas. Você pode anunciar o seu negócio ou a sua empresa num banner, num aplicativo, um banner no site, no portal da USE, ou, se preferir, pode depositar qualquer valor na conta poupança, anote aí que eu vou passar o número, 71-850-4-500. A agência é 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança 71-850-4-500, agência 5189, Banco Itaú. E não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web. E para que você possa acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas. Nós estamos aqui chegando no terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite. No terceiro bloco, nós aí trazemos uma discussão mais leve, né? Não tem a leitura do texto, é mais perguntas e respostas. A gente iniciou no programa anterior, né? No anterior ainda, quando estiveram presentes aqui o Alex Bonafini, nós falamos, o Alex Bonafini e o Sérgio Aguiar estiveram presentes aqui, nós começamos a falar sobre isso. Então, tragédias coletivas. Então, a gente discutiu ali por que Deus criou o homem, qual a finalidade do homem, né? E concluímos que Deus criou o homem para que aprendêssemos a amar, e por nos amar tanto, nos concedeu o livre-arbítrio. Né? Então, chegamos ao ponto de compreender que vivemos num mundo com 7,5 bilhões de habitantes imperfeitos que ainda somos, que possuem livre-arbítrio. Então, naturalmente, num ambiente desse, em que vivem 7,5 bilhões de pessoas com livre-arbítrio para produzir o bem, mas também para produzir o mal, naturalmente, esse mal, né, fica aí. Nós estamos mergulhados e suscetíveis, de certa forma, a ele. Então, entendendo isso, a gente pode continuar a partir de agora. Deus castiga. Nós sempre falamos que o planeta é um planeta de provas e de expiações. Eu gostaria que vocês explorassem um pouco agora aqui a terminologia expiação, porque muitas vezes é utilizada como castigo, né? Como algo que não se pode evitar, como uma fatalidade. Bom, primeiro, Deus não castiga ninguém. ele não é uma pessoa, ele não é o personagem, né? Ele não está representando no teatro da vida. Deus realmente é a força primária de todas as coisas, inteligência suprema. E como inteligência suprema, Deus criou todas as leis. Eu acho assim, uma das coisas mais importantes que a doutrina espírita nos trouxe foi de entender o relacionamento da existência de Deus conosco. Porque à medida que nós temos as leis naturais criadas por Ele, pelos seus pensamentos, e que essas leis todos nós estamos sujeitos, então tudo que nós vivenciamos porque estamos vivendo, faz parte, né? Porque Ele nos criou para aprendermos a amar, então para que possamos alcançar esse estágio, nós temos que viver experiências. Então, não são castigos que são impostos, são experiências de aprendizagem. Só que à medida que nós também vamos vivenciando as nossas experiências, nós cometemos erros naturalmente, porque não sabíamos, porque não tínhamos maturidade, ou até mesmo porque nós temos ainda a força do egoísmo muito grande dentro de nós, que mobiliza nossas emoções de defesas e tudo mais. Nós ficamos mais próximos do nosso reino animal do que o hominal nosso. E a gente acaba repetindo alguns comportamentos impulsivos e erramos. Só que quando nós erramos, nós vamos para a espiritualidade, no qual nós não temos mais limites do corpo físico e nós temos plena consciência do que fizemos e nós nos arrependemos. E nós, então, queremos voltar e fazer as nossas correções, fazer as nossas reparações quando reconhecemos que fizemos danos, ou ainda queremos repetir a experiência. E ao querermos fazer as reparações, nós temos um planejamento encarnatório, alguns não têm, mas a grande maioria hoje já tem. E ao reencarnarmos aqui, muitas vezes as nossas experiências são expiatórias. O que, que é essa expiação? A expiação não é castigo, mas passamos por essa experiência para que possamos corrigir aquilo que nós não fizemos de forma correta, justamente para fazer a reparação. Porque não haveria outra forma, né, Maria Antônia? Não tem outra forma assim, não. Isso. Tem que experimentar e refazer, né? Fez mal feito, vamos fazer de novo. Isso, fazer de novo. Boa, refazer uma prova. Refazer uma prova. Fui mal na prova, vamos estudar mais e fazer outra vez. Exatamente. Acho que esses exemplos foram muito palpáveis. Acho que nem precisa insistir neles. Então, não existe, não existe castigo. Deus é um Pai misericordioso e a sua misericórdia se manifesta através dessas leis naturais. Então, se eu cometo um erro contra alguém ou contra mim mesmo, eu tomo consciência de que eu errei, eu quero fazer o conserto, eu quero reaprender, eu tenho que repetir a experiência. Sou eu que faço essa escolha e muitas vezes eu não posso escolher porque eu estou perdendo tempo, eu erro. É que nem o professor na escola, né? Às vezes o aluno erra, já deu oportunidade, ele vai ter que repetir o ano. Lembrando que essa reparação, quase sempre, ela é mais necessária para nós mesmos do que para a pessoa que foi prejudicada, para o irmão que foi prejudicado. Há situações em que o outro nem sequer se ofendeu, nem sequer foi desequilibrado, porque já está num nível acima de nós, mas a nossa consciência, sendo o nosso tribunal, onde residem todas as leis de Deus, nos força, logicamente, a buscar um reequilíbrio, a buscar uma reparação, como você muito bem colocou. Então, essa reparação começa a beneficiar, em primeiro lugar, a nós mesmos. É uma necessidade íntima nossa de entrar em sintonia novamente com a nossa consciência, que em última análise é Deus. Então, a expiação, na verdade, é uma benesse, né? É um privilégio, é realmente uma oportunidade muito generosa do nosso Pai de colocar novamente uma nova prova à nossa disposição, às vezes em circunstâncias um pouco mais drásticas, mais intensas, para que possa chamar um pouco mais a nossa consciência, mas para a nossa própria necessidade. Isso vem ao encontro exatamente do que nós falamos no primeiro bloco, né? Às vezes nós olhamos, julgamos, ah, mas aquela pessoa está passando por uma prova tão turbulenta, meu Deus do céu, né? O que que te deve fazer? Nunca especular, mas muito mais compreender e tentar auxiliar com as nossas vibrações, com a nossa caridade, com o auxílio que a gente possa prestar a esse irmão, para que possa amenizar essa prova, né? Porque sem dúvida, se é do merecimento dele, já está programado na expiação dele que nós surjamos, que nós apareçamos, para de alguma maneira entender, olha, não, ele já, como você falou, não tem esse sofrimento eterno. Tem uma hora que, ó, sofreu, aprendeu a lição, tá, ele está num passo de abertura de consciência, tá, então aparece uma série de outros irmãos que se compadecem e que aliviam aquela experiência expiatória, né? Então está tudo interligado, né? Não sei. Tem uma história muito bonita do livro A Vida Escreve, do espírito Hilário Silva. Eu não me lembro o nome do personagem, mas ele conta a história de um senhor que trabalhava num centro espírita há muitos anos e era marceneiro e sofreu um acidente de trabalho e teve um dedo decepado. E ele se entristeceu com aquilo, sobretudo porque os companheiros repetidamente ficavam dizendo para ele: nossa, mas como foi acontecer isso com você? Por que tanto sofrimento? Você é uma pessoa que se doa tanto ao trabalho aqui, trabalha tanto pelos outros, e olha aí o que foi acontecer com você. E ele foi ouvindo aquilo tantas vezes que foi realmente se entregando a uma tristeza, a uma angústia. E durante um trabalho mediúnico que ele participava, o mentor espiritual, o guia espiritual dele, se manifestou e pediu licença para ele para que explicasse para ele as razões daquele sofrimento. Então, aquele espírito lhe contou que ele, numa existência passada, havia sido um dono de engenho, um senhor de engenho. E num ataque de fúria, ele fez com que um escravo perdesse o braço numa moenda, num moinho ali de cana. E depois que ele desencarnou, ele teria passado séculos, segundo o que conta a história, olhando muito tempo, né? Revivendo aquele momento, vendo ali o caldo de cana enrubescido pelo sangue inocente, e ele ficou muito arrependido durante muito tempo, né? Sofreu demais e pediu profundamente, né, a oportunidade de resgatar, vivendo o mesmo que ele causou. E ele recebeu a chance, então, de reencarnar e de sofrer um acidente onde ele perderia o braço. Mas é que, como desde muito jovem ele se envolveu com o trabalho fraterno em ajudar as outras pessoas, ele se tornou um homem muito bom, então não foi necessário perder o braço, ele perdeu só o dedinho. Então aquilo que parecia uma tragédia para ele, né, na verdade era razão de grande gratidão, de grande alegria, porque ele já tinha resgatado. A expiação foi amenizada. A expiação foi amenizada, isso é, foi com amor que ele expiou, que ele causou, foi fazendo bem para as outras pessoas. Então, a gente precisa, o espírita precisa tomar cuidado com isso, né? Aquela história de que arrancou a cabeça de alguém, vai ter a cabeça arrancada, né? Matou de certa forma, vai morrer de certa forma. Nem sempre é assim. A gente tem que tomar cuidado para não simplificar muito as coisas. E principalmente exatamente isso que você falou, no sentido de aumentar o drama, né? Da gente ter uma falsa ideia de uma fotografia instantânea daquele fato, né? Como esse que você tão bem colocou. Quer dizer, todo mundo fez um drama porque ele perdeu o dedinho, achando que era uma grande tragédia, quando na verdade era uma bênção, em função das necessidades expiatórias que esse irmão tinha e que já estavam sendo cuidadas, amenizadas, em função do seu próprio mérito. Então, a gente tenha muito cuidado ao olhar essas coisas, porque não tem como a gente, de alguma maneira, entender todos esses laços, esses compromissos que estão ali tão bem colocados diante dessa justiça divina, né? Esse olhar de coitadinho, né? É um sentimentalismo, não é sensibilidade, é sentimentalismo, que não faz bem para quem recebe, para quem é objeto desse sentimentalismo barato, eu diria, ah, é coitadinho. E porque, na verdade, ela não tem um envolvimento sincero, porque não existe um movimento no sentido de ajudar aquela pessoa. É só no sentido de enxergar ali um miserável, coitadinho. Mas se não tem nenhum outro movimento que que o objetivo é ajudar. Assim como a Maria Antônia contando sobre a ação dela com o grupo, como chama? Não, minha, mas do grupo da Fraternidade Sem Fronteiras. Pois é, essa é uma ação concreta, de fato, no sentido de trazer algum benefício. Né? Eu gostaria de fazer um comentário, já que você citou essa história, e nós falamos do pensamento hoje, e é um tema que está vindo já das aulas anteriores. Para os ouvintes, é importante ficar claro de que estava no pensamento dele, então, esse espírito, não eram os espíritos que ficavam mostrando para ele essa cena. Na verdade, é que quando ele tomou conta do que ele fez, e ele, então, desencarnou, ele levou no seu pensamento essa imagem, né? Ficou impresso lá na sua mente. E ele passou a ver por isso mesmo, por tantos anos, essa imagem. Então, a questão era do pensamento dele. Para que ele pudesse se libertar dessa imagem, ele próprio, né? Ou, às vezes, ele não podendo fazer escolha, lhe é dado, por misericórdia do alto, essa oportunidade de reencarnar diante de uma experiência que possa expurgar, jogar para fora essa energia que fica doentia na mente dele, né? Por isso que ele reencarna e passa por umas experiências assim. E assim tem tantas outras que nós vivenciamos assim, né? Pois é. Eu não ia citar para não polemizar, mas não é uma polêmica, é só simplesmente um entendimento de palavras mesmo, né? É que nós temos um entendimento sobre a palavra castigo. Trazemos um atavismo relacionado à palavra, mas etimologicamente, castigar significa tornar casto. Tornar casto nada mais é do que purificar. Purificar nada mais é do que a Maria Antônia acabou de colocar, se despojar, remover as impurezas. Então, neste sentido, né, neste sentido de remover as impurezas, de tornar casto, né, as experiências, os castigos seriam funcionais. Né? Mas é claro, como eu disse, nós temos um entendimento cultural da palavra que é diferente, né, que vem do cristianismo, né, não do cristianismo primitivo, mas vem da igreja, né, aquele castigo divino que Deus castiga como se fosse uma vingança. É esse castigo que não existe. Mas esse despojar das impurezas que a Maria Antônia colocou é o castigo, é o que significa castigo. Nós vimos então, o Francisco comentou sobre a prova, né, que quando aprendemos, passamos adiante, vamos para uma lição diferente, não é, Francisco? Sim, né? Fazemos claro. Uma prova mais avançada, talvez. Maria Antônia falou em expiação. E na resposta à questão 132 em O Livro dos Espíritos, o Espírito apresenta um outro objetivo para a reencarnação. Ele diz que a reencarnação serve para que cada pessoa possa suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Como é possível que seres imperfeitos contribuam com a obra perfeita da criação? Que parte é essa que nos toca? Me parece tão óbvio de que, na verdade, essa questão de perfeição ou imperfeição é absolutamente relativa, né? Quando nós compreendemos que cada um de nós, cada ser do universo, tem o seu papel. É como se a gente pensasse, eu vou tentar simplificar, numa orquestra, tem algum instrumento melhor que o outro? Tem algum instrumento mais nobre? Não tem. O que dá valor é o conjunto. Então, a cada um, segundo suas obras, né, segundo Mateus, no sentido de que, em função do nível de esclarecimento de cada ser da criação, Deus, nosso Pai, fornece todas as condições necessárias para que aquele ser possa dar a sua parcela justa de contribuição dentro de um todo. Né? Podemos fazer isso não apenas em relação à humanidade, mas em relação a todos os seres. Tudo tem um propósito, tudo tem um fim na criação. Então não faz sentido, pelo contrário, a gente entender que a obra de Deus precisa contar com seres perfeitos. Para mim não faz sentido. Pô, então tá feita a obra, acabou a obra. Precisa, né? Não é? Então, para mim faz todo sentido, é justamente o contrário. Não cabe um questionamento desse. porque cada um, dentro do seu nível e da sua limitação, já pode contribuir, embora imperfeito. E o que é mais bonito, né, Wilson e Maria Antônia, é que o conjunto, sendo imperfeito, quando bem sintonizado, progride em direção à perfeição, como a gente explicou no primeiro bloco. Por quê? O imperfeito do A, de alguma maneira, tem um talento que o B não tem. O B também é imperfeito, mas carrega uma qualidade, uma experiência adquirida que o A não tem. Então é questão de observar. Por isso que é tão importante, né, a gente aplicar a real, verdadeira fraternidade de Jesus, para que a gente possa usufruir dessas oportunidades. E aí sim estaremos colaborando com a obra perfeita de Deus. Qual que é a obra dele? Qual que é o objetivo da construção da obra? É que todos nós caminhemos. Então a coisa é tão perfeita que Deus coloca os imperfeitos em convívio. Não sei se dá para entender. Ele colocando os imperfeitos em convívio, essa é a perfeição da obra, no meu modo de ver. Pois é. E agora, corroborando o comentário da Maria Antônia, no bloco anterior, sobre a realidade concreta, aqui eu faço a comparação com o pensamento. O pensamento também é realidade concreta. Então você pode colaborar com a construção de um mundo melhor simplesmente mudando o modo de pensar. Quando você muda o seu pensamento, você começa a substituir um pensamento de crítica, um pensamento negativo, quando você começa a perceber o fluxo desses pensamentos e você identifica e substitui e fala, não posso pensar nisso. Está colaborando com a obra. Está colaborando com a obra, está construindo, somos co-criadores, né? De pouquinho em pouquinho, mas a gente vai contribuir. Então, cada ação dessa, quer seja em pensamento, e é claro que o pensamento depois vai refletir na ação, na atitude. Sem dúvida. O pensamento precede a ação, mas o que não pode é a ação não se identificar com o pensamento. O nome disso é hipocrisia. Isso. Né? A gente muda o pensamento e vai mudando. Mas é uma contribuição da obra, da mesma maneira. Sim, tudo. Qualquer movimento, né, no sentido do bem é positivo. Estamos chegando ao final, mas dá tempo da nossa poesia aqui ainda. Ela é pequenininha. Selecionamos do Espírito Maria Dolores, extraída da obra Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, a poesia denominada Alguém Convida. A fim de não descermos a uma boa, a considerações frias e cegas, lembra, no culto da beneficência, o tesouro de bênçãos que carregas. Usando as mãos tão ágeis quanto livres, sem quaisquer embaraços, pensa na aprovação dos companheiros que caminham sem braços. Em contemplando céus, estrelas, flores, sem notar que a visão é um dom de luz que levas, fita os homens que trazem sobre os olhos duas vendas de trevas. Manejando a palavra que te exprime e com que aprendes tanto quanto estudas, medita na extensão das outras vozes, inibidas ou mudas. Ante os seres queridos que te ofertam amor, a que estimas amar, anota, coração, os que varam a vida sem um pouso por lar. Envolvendo em conforto um filho amado que recolhes por laço predileto, reflete nos pequenos desprezados que padecem na rua a carência de afeto. Enquanto a fé te ampara e abençoa a alegria, lutes de estrada a estrada, muito embora encontres tanta gente arrasada de angústia, tanta gente que chora. Enumera as vantagens que desfrutas e escuta, alma querida, o convite de alguém. É o Cristo que aguarda o concurso fraterno para estender no mundo a construção do bem. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana, às segundas, quartas e sextas, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo, todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã. Aproveito aqui para mandar um abraço para todos os amigos que nos acompanham de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Sumaré, Rio das Pedras. E tem um aqui que não encontrado, tem um perdido aqui no meio também. Depois entre lá na página e diga de onde é que você está ouvindo o programa. O programa Visão Espírita, que está no ar desde 1999, são 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, aqui conosco hoje, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a Maria Antônia Paduan, que está aqui conosco também, Sérgio Aguiar. Como operador de som, um grande abraço para o nosso amigo André Sanson e para o Guilherme Pereira, que está aqui nos auxiliando hoje. E este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente final de semana, repleto de luz, de oportunidades, de aprendizado, de lições, de provas, que possamos encontrar sempre a coragem tão necessária para aproveitar cada uma dessas experiências, né, que pedimos e que estamos aqui pela dádiva, pela misericórdia de Deus. Eu passo aqui as últimas palavras para o amigo Francisco e depois eu peço para Maria Antônia encerrar, Maria Antônia, fazendo suas considerações e terminando com uma prece. Wilson, muito obrigado. Agradeço mais uma vez essa oportunidade, desse convívio tão agradável contigo, com a Maria Antônia. Mais do que isso, né? Refletindo com todos os nossos ouvintes sobre essas questões tão importantes da doutrina espírita, que tanto nos encorajam, que tanto nos consolam a seguir adiante com muita fé, com muita esperança. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e fiquem na paz de Jesus. Boa noite. Amigos, queremos agradecer a todos, desejar uma boa noite. E principalmente agradecemos aos amigos aqui presentes e aqueles ouvintes que estão sempre conosco, porque à medida que os ouvintes estão conosco, nós nos sentimos cada vez mais motivados para a realização desta tarefa. Então vamos encerrando, fazendo a nossa prece para que possamos concluir a tarefa desta noite. Senhor bom Deus, Jesus divino mestre, bondosos amigos da espiritualidade, em mais este dia queremos agradecer, em primeiro lugar, a bênção de vida que nos concedeste, ó Pai. Agradecer todos os recursos que nos disponibiliza para que caminharmos a nossa jornada da perfeição. Agradecer ao Mestre Jesus por nos trazer este Evangelho bendito que nos conduz através do entendimento, também nesta jornada, cumprindo-a com bastante ânimo, com esperança e com fé. Obrigado aos amigos da espiritualidade que continuamente também nos traz inspirações, nos trazem esperanças através dos ensinamentos e das palavras que nos inspiram, que nos pronunciam por meio das psicografias, das obras, enfim, distribuídas por este mundo afora. Agradecemos ao Pai por este programa tão bom, tão gostoso, de imenso aprendizado. E que vossa paz possa inundar todos os lares dos nossos ouvintes, inundar todos os corações que estão se esforçando para caminhar para o bem, caminhar para a fraternidade. Que a vossa paz permaneça conosco agora e sempre. Assim seja.